desejos nascem como sóis. E nós vivemos a sós, morremos e só. Cortando laço, apertamos os nós, rompendo o limite do estresse. Nem um som, sem um som, pedindo SOS. Eu mas naufrago na fumaça que tragam. É ódio e raiva, muita mágoa e pouca vida. Onde campeões sem pódio tacam pinga na ferida. É o reino da covardia, sobrevivem os fracos, fortes morrem todo dia. Loucura, e eu só queria mudar essa visão. Lembrar mais do início, acalmar o coração, interromper meu suicídio. E ela queria mais, sempre na ponta dos pés. Sonhos de bailarinas que se acabam em bordéis. Grana que vira pó, e pó que vira noite. Somos velhos escravos, viciados na açoite. Assim como vem, ela vai. Na calada, é tanta coisa inacabada. Eu queria que, será que sei? Sei lá qual é dessa parada. Mas basear em que se ninguém se acredita? A morte é diferente, ela é parecida. Um gosto amargo que tem na saliva. Ela me quer, eu quero mais, uma saída. Seu mundo gira entre o cigarro e a coca, o uísque, a grana de uns idiotas. Sua dama se sustenta, logra, quente igual pimenta, se joga nos olhos dos outros, enlouquece fracos, enchendo suas ventas, vento virando barcos. Quando ela dança é mágica pura, busque se machuque, é trágica cura. Noite cai e ela vem, bagunça minha cama, ela finge desdém e vive seu drama. Um dia vem, ela vai, demora um pouco e jura como quem trai. Esse amor meio louco, cheio de verdades, palavras viciadas, lembranças misturadas, perfume de madrugada. Que sempre volta pra mim, e eu te quero mesmo sendo ruim, meu doce de racumim. Assim como vem, ela vai, na calada, é tanta coisa inacabada. Eu queria que, será que sei, sei lá qual é dessa parada. Mas basear em que se ninguém se acredita, a morte é diferente, ela é parecida. Um gosto amargo que tem na saliva, ela me quer, eu quero mais, uma saída. Ela vai, na calada, é tanta coisa inacabada. Eu queria que, será que sei, sei lá qual é dessa parada. Mas basear em que se ninguém se acredita, a morte é diferente, ela é parecida. Um gosto amado.